Com uma comunicação em massa melhor dividida entre os setores estatal, público e privado, a democracia no Brasil existiria de forma concreta em relação à mídia. O sistema de distribuição da comunicação deveria ser mais focado na população menos favorecida como público-alvo, às quais costumam ter acesso apenas à TV aberta. A atual comunicação em massa, majoritariamente do setor privado, visa formar opiniões baseadas no que favorece as grandes empresas e os grandes setores econômicos, o que não contribui para a formação do senso crítico da população. Assim como em outros países, leis deveriam regir o sistema de comunicação brasileiro, tornando-se o melhor dividido entre os setores públicos, estatal e privado, de modo a não privilegiar nenhum setor da sociedade e dar vez às minorias. De acordo com os propensos projetos de leis, o conteúdo tanto da publicidade quanto da grade de programação deverá seguir novas regras. Por exemplo, as propagandas de cigarro vão continuar proibidas e as de remédio também não vão ser permitidas. Já a publicidade de cerveja e alimentos pouco nutritivos, como refrigerantes e fast foods, vai se restringir das 9 da noite às 6 da manhã. Para proteger o direito à infância, ficam proibidas propagandas voltadas a crianças de até 12 anos. Os conteúdos também serão acessíveis a pessoas com deficiências visuais e auditivas. A publicidade deverá ser responsável por 25% da programação. Em relação à programação, fica estabelecido no mínimo 2 horas diárias de jornalismo, 70% de conteúdo brasileiro e 10% de produção independente. Política e igreja não poderão ter canais de rádio e TV. É preciso estabelecer limites para a propriedade de diferentes meios de comunicação. Nenhuma empresa deveria controlar ao mesmo tempo canais de rádio, TV e jornais de grande circulação. É quebrando a concentração da mídia na mão de poucos que teremos uma sociedade de fato democrática. É necessário incentivar a diversidade, a pluralidade, o coletivo e o questionamento. Rádio Interferência, Rádio Livre.